chegou fim de semana, pronto pra sair, ver sua arte. Sempre quando dá, tá ouvindo, som de verdade com o anel. Combinando com a corrente, o relógio é falsinho, mas parece de marca quente. Cabelo trançado ou black power, tanto faz. Chega com seu carro ouvindo, Racionais ele domina. É idolatrado por todas as minas, gente fina. Sempre atrás de diversão e adrenalina. Um cara de valor, não tem muito dinheiro, mas só liga se tiver uma pá de mina e um frevo. Elegante, leva jeito com as donas. Se é pra tá na luta, com certeza não vai pra lona. Bom de papo, tipo estiloso, convincente, sagaz, entende do jogo. Conhecido em todo canto que passa, tira sua onda, brinda e levanta a taça. O jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir, lobos da noite vão te seduzir. Bom jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir. Quem é esperto se entrega e curte a noite aí. Chega no gingado, sempre comentado, inveja sempre causa a neguinha mal amado. Pois tem as donas que quer e respeita onde pisa. Invade a noite, esquenta a pista. Mulher girando faz o baile pegar fogo. A sedução sempre faz parte do jogo. Clima quente, envolvente, som de negão. Chega na perifa pra curtir qual é a sensação. Quem vem de fora sempre curte uma lombra. Com o estilo do cara agita até a sombra. Sempre estiloso, cabuloso, com charme nervoso. Na rua, na festa, com as donas é sempre famoso. Com o carro arrumado já chega fazendo clima. Vê quem tá na área pra logo chegar em cima. Olhadas já mostram que a noite vai render. Cola com os mano e deixa a noite te envolver, vai. O jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir, lobos da noite vão te seduzir. Bom jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir. Quem é esperto se entrega e curte a noite aí. Pega uma gelada, fala no ouvido, mostra toda a prática de um cara bem vivido. Com papo certo e olhar sedutor, é carismático, com sorriso de ator. Estilo vira-lata, bom caçador, separa boa opção de quem só vai dar caô. Bom vivan, pensa antes de agir, aquela tá acompanhada, não adianta sorrir. Aí cinnamon e uma boa tequila, Rosé Cuervo e Le Chandon, sempre fascina. Agenda lotada, sempre de autoestima, tá afim de diversão? Então cola na firma. Puxar no canto, o lugar já foi marcado, camisinha tá no bolso, anda preparado. Escuta a voz, entra no clima, amanhã tem muita história pra contar pras amigas. O jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir, lobos da noite vão te seduzir. Bom jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir. Quem é esperto se entrega e curte a noite aí. O jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir, lobos da noite vão te seduzir. Bom jogador sabe como vir, a noite está pronto pra te atrair. Se entregar a conversa, vem se divertir. Quem é esperto se entrega e curte a noite aí.